programa do Cacate. Eu. Está começando mais um programa do Cacate, tudo bem? 17 horas e 14 minutos, estamos ao vivo. Tudo bem, Cacate? Opa, tudo bom. E como é que estão as coisas? Estão magníficas, cada Isso vez que é uma tarde gostosa, né, Cacate? Exatamente, uma boa tarde. Uma tarde de primavera gostosa, não tá frio, não tá calor, tá aquele clima ameno. Fala se não é gostoso. Exato, um clima bem asseguro, na verdade, né? Nossa. Não precisa levar um guarda-roupa, nada que possa pesar no corpo, né? Nem o guarda-roupa e nem os cabides, né? Porque, meu, a gente vai começa de manhã frio, vai tirando a roupa ao longo do dia e tem que ficar carregando na mão, né? Exatamente, é como se fala o tempo, né? O tempo tá afirmado, você percebe que não precisa estar com muita roupa, está com mais roupa leve, né? Mais roupa leve, é isso mesmo. E o que eu ia te falar, Cacate? Programa, edição de número... Deixa eu pegar aqui, mas é a terceira da segunda temporada, não é isso? Exatamente. É, a programa de... Não, 22. É o número 2 da segunda temporada. Cacate, estamos chegando, hein? Opa! E... Eu acho que é isso. Não. Eu acho que é... Eu vou ver aqui, a gente confirma. Mas é a segunda ou a terceira da segunda temporada, Cacate? Exatamente. Olha, a gente tem uma novidade. A gente vai começar com o Rocate... Novidade não, a gente tá com o pessoal do estúdio da Oficina MZ, que é o estúdio onde é gravado a Sense, tá consertando uma clássica, uma maravilhosidade, né, Cacate? Exatamente. Um toca-discos Technics SL1200, uma das coisas mais bacanas que a gente fez. Aliás, se vocês quiserem prestigiar lá, www.oficinamz.com.br, eles fazem esse tipo de conserto, restauração. O Cacate tá com ela na mão e o Cacate que vai soltar do disco... O Asia, né, Cacate? Exatamente, Asia. E a gente tá com o disco aqui no ponto. Fazer igual no Sense Analógico. O Sense Analógico vai ao ar todo dia às 7 da manhã, às 14 horas da tarde. É tudo de disco. E a gente vai também soltar um disco pra abrir com o Asia no Rocate. E depois a gente vai ter uma surpresa. A segunda música também é do Rocate, também é rock. E a gente vai fazer uma surpresa, né, Cacate? Exatamente, é isso mesmo. Então a primeira música vai soltar do disco Asia. Quando eu falar, você solta, Cacate. Pode ser? Vamos lá, então. Então, deixa eu aumentar aqui, que ela entra por aqui. É, abaixar aqui, né? Dá um trabalho, mas é, vale a pena. É, vou soltar a vinheta se você soltar a música, Cacate, pode ser? Ok, vamos lá. Cacate. Hard times you had before you. so much, and he won't play what they say to play. And he don't wanna change what don't need to change. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the last human voice. And there goes the last DJ. Some folks say they're gonna hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. There goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. And there goes the last human voice. And there goes the last DJ. Sometimes it'll kinda come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the last voice. And there goes the last DJ. Ah, Cacate, que pena, né? Opa, Tom que... Perry morreu. Que é esse daí dessa música? Exatamente. É, não, é o final da música. Pronto, vamos tirar. Então, Tom Perry morreu, Cacate. Morreu. Ux. Essa semana que passou. Ele morreu no dia 2 de outubro. É, então foi na segunda. Nós estamos no domingo, dia 8, às 17h24. O pessoal sabe que nós estamos ao vivo, né, Cacate? Opa, isso mesmo. E ele morreu, infelizmente, Tom Perry, aos... Vou pegar aqui a idade dele. Bom, essa música foi Last DJ, que é de 2002, que é uma música já meio pós a fase áurea do Tom Perry. O Tom Perry teve mais sucesso nas décadas de 80, principalmente as década de 70, e principalmente a década de 80, com Free Falling, toda aquela... Free Falling down a... Free Falling... Então, ele fez mais sucesso com essa... Vamos colocar Free Falling aqui, né, Cacate? De Opa. Fundo, pro pessoal ouvir, não custa, né? Free Falling é a música de mais maior sucesso até hoje, eu acho, do Tom Perry. É a Free Falling, que é muito boa, por sinal. Só que eu gosto muito dessa que a gente tocou agora, que é a Last DJ. Essa aqui, ó, Cacate, ó. Essa é o maior sucesso dele, gosta? Opa. Boa música, né? Boa música, né? É... Esse é o... Tom Perry morreu com 66 anos, Cacate. Opa, faleceu com 66 anos. E antes teve o Asia, de 1983, com Don't Cry, que o Cacate tocou de disco. Disco mesmo. Gostou de mexer no toca-discos? Um clássico, hein, Cacate? Opa, esse é um clássico. Esse é no fundo do baú, hein? E o toca-discos também, né? Um clássico da história dos DJs, o SL-1200 Technics. Exato. MK2. Depois a gente vai soltar uma foto do Cacate, que eu bati uma foto do Cacate soltando do disco, né, Cacate? Opa, isso mesmo, oba. Então, vamos lá. E, bom, a gente vai tocar duas músicas agora. A gente já vai entrar numa vibe mais high energy também, um pouquinho de dance. E vamos começar com essa vibe dessa parte do programa com Modern Talking, Kakati? Isso mesmo, exatamente. Vamos lá? Então a gente vamos toca lá. O Modern Talking agora. You're my heart, you're my soul. Pode ser, Kakati? Vamos lá. Eu... Oh, Cacate, que musicão, hein? Opa, esse arrebentou, nossa, hein? Nossa, o Cacate achou aqui o Dead or Alive, Spinning Round. Essa no fundo do baú, hein? Opa. É demais essa música, Cacate, muito boa. Vamos lá, muito boa mesmo. É, então foi aí. O Dead or Alive Spinning Round com o super vocalista, que tem uma voz, um vozeirão, né, Cacate? O Pete, eu sempre me esqueço o nome dele, é Pete Burns, isso. E antes a gente tocou, antes do Spin Me Round, a gente tocou Modern Talking com You're My Heart, You're My Soul. Sabe que Modern Talking, Cacate, é alemão, né? E tinha uma polêmica na época dele, porque o pessoal falava que eles usavam muito músico de estúdio, que eles até cantavam, mas cantavam não tanto assim. Que era mais aquela coisa muito, tinha muito trampo no, por trás depois que eles cantavam. Não que eles não cantassem, mas já li algumas coisas que era assim. Eles tinham vocalistas de apoio, fazia correção de vocal. Era uma banda meio maquiadona, né, Cacate? Exatamente, era uma banda bem assim, evoluída também, né? É, e o Spin Me Round, que é esse que o Cacate tocou, não, o cara canta mesmo isso aí. Muito bom. É, bom, vamos de alô do Cacate, Cacate? Vamos lá, então. Alô do Cacate. Boa sorte e tudo de bom. Ó, Cacate, teve, a gente recebeu muita mensagem, então a gente vai atender um pouco agora, a gente vai depois atender um pouco depois. Pra começar, eu tive uma mensagem que eu recebi pessoal do Lucas, do Hostinger, que é o quem hospeda a nossa, nosso site. E o Lucas do Hostinger, ele falou que a gente entrou em contato, pessoal da técnica, pra pedir uma orientação a respeito de um problema que tava dando no site, né? Aí o cara pegou e falou assim, oi, eu ouço a rádio, eu ouço o programa do Cacate. Manda um abraço pro Lucas, Cacate. Opa, um abraço aí, boa sorte pra você e tudo de bom. E continue ouvindo a nossa rádio. E agradecimento também a vocês, os ouvintes. E tudo de bom e muito obrigado. Um abraço, um beijo todo pra todos. Então é o Lucas do Hostinger. Aí teve a Carla Moura, que também ouve o programa, se manifestou. O Daniel Borochak. Olha que sobrenome invocado. Daniel Borochak e a Carla Alvarez. Também. Opa! Também ouvem, também entraram em contato falando e se identificando a respeito do programa do Cacate. Manda um abraço pra eles, Cacate. Opa, um abraço pra todos vocês aí, ouvinte da rádio aí, sim. E ficamos contentes que a audiência está aumentando cada vez mais e cada vez mais melhor. Assim, estamos contentes aí. Tudo de bom e uma boa tarde e um abraço para todos. Também teve mensagem aqui da Marina Rui Barbosa e do Xande. Não, não, isso aqui não. Isso aqui é... Desculpa, Cacate. Não, nada não, a ver. Não, pode ir. Isso aqui é mensagem do Twitter. Não, Twitter me enganando aqui. Não, Marina Rui Barbosa e Xande Negrão casaram. Acho que eles casaram e não sei porque apareceu na minha... Vamos apagar essa mensagem aqui, Cacate, no e-mail da rádio. Paga isso aí. É, pessoal do Boteco Secreto também. Manda um abraço pro pessoal do Boteco Secreto. Opa, um abraço pra todos aí, pra vocês aí. Muito contente e agradecimento a todos vocês aí. Tudo de bom e boa sorte. E pra finalizar, a gente tem quem? Ó, manda um abraço também pra Juliana Minorello, que sempre... Essa é amiga pessoal minha, ela sempre dá muito apoio pra rádio, porque ela sabe o quanto a gente batalhou pra ter esse espaço. Manda um abraço pra ela, Cacate. Opa, um abração grandão pra você, muito obrigado por estar ouvindo a nossa rádio. Felizmente, agradecimento a vocês todos aí, ouvintes da rádio. E tudo de bom e continue conosco na rádio. E uma boa sorte. E agora tem um alô meu, Cacate. Um alô pro pessoal da Caos, todo mundo lá, Gabi, a Fê, o Túlio, ontem eu fui numa festa, eles falaram que às vezes ouvem também. E a festa tava muito boa, Cacate, então. Opa, eu não tava nessa festa, hein? Não, você não foi, Cacate, porque você tinha compromisso, lembra? É, tá, eu tenho meus compromissos, é verdade. E aí, por isso que eu... Mas a próxima a gente vai junto, Cacate. Ok. Aliás, a gente já fez... Olha, aliás, só pra gente falar pros ouvintes, a gente já deu muito rolê junto, hein, Cacate? Vixe, muitas músicas foram tocadas naquele rádio lá. Não é toca-fita, é rádio CD. Rádio de CD, lembra? É e do USB, MP3, né? Opa, e as músicas e do USB, aí? É. Lembra que falava das músicas? Essa música, essa tal música. Era um carro preto que a gente ia dar rolê, né? O morcegão que você falava, né? Era, uma grande história. Lembra, aqueles rolês que a gente dava no centro aqui de São Paulo? Lembro. Naquelas baladas de música à noite, né? Eu lembro lá na danceteria que também, gente ia. Também, também. Mas eu lembro que às vezes a gente fazia assim, a gente até dava rolê só por dar o rolê mesmo, né? Exatamente. Lembra que a gente ficava dando volta e tudo? Opa! Ó, uma vez eu lembro que a gente tava lá no numa balada que foi ali na Bela Vista, lembra disso? Lembro, opa! Você tinha... a um celular, aí você tava lá na festa, tirou umas fotos. Você ainda tem essas fotos? Não, né? Não, eu não tenho ainda não. Tava muito legal, tava muito bacana. Eu lembro porque era a minha amiga Júlia, que tá um pouco sumida, tá com uns problemas. Vamos mandar um beijo pra ela também, pra Júlia. Mas, Júlia, beijo e força aí. Bom, mas eu lembro que a gente foi nessa festa com elas, né? É, isso mesmo, lembra? Opa. E, bom, vamos retomar aqui as músicas, Cacate. Uma música que também tocou muito em festa dos anos 80. E... opa, desculpa. E tocou muito em festa dos anos 80. E até hoje, quando tem algum... acho que até recentemente teve uma trilha sonora de um filme, eu não vou saber direito qual é, que rolava muita música dos anos 80 e rolou essa música na trilha sonora e você pegou aí. O Iron, aquele cara do penteado que você falou que parecia o Billy Idol? Isso mesmo, exatamente. Boa música, hein? Ah, olha que penteado bacana. A gente tá vendo o vídeo aqui, ó. Olha o penteado desse cara, Cacate. Figura, hein? Muito olha, bom mesmo, né? Ele com a camisa vermelha, estilosão. É, vamos de Flock Show of Seagulls com Iron? Vamos lá, então. Programa do Cacate. Eu. programa do Cacate. Eu. Sure, control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1 musicão, hein, Cacate? Boa música, hein? Major Tom, do Peter Schilling, que é, na realidade essa música originalmente era em alemão. E aí fizeram a versão em inglês. Vamos soltar o outro BG que a gente já soltou esse antes. Vamos lá, então. Aqui, ó. É, o que, que eu ia te falar? Antes a gente tocou Flock of Seagulls, I Run, que é o cara que tem um penteadão aí, o topetão, não é isso? Exatamente. Ó, deixa eu falar uma coisa, dar um aviso pros ouvintes. Recentemente, agora que a gente tá ouvindo, essas duas músicas entraram juntas na trilha sonora de um filme novo aí. Deixa eu pegar aqui, Atomic Blonde. Acho que é... não sei o nome em português, mas deve ter sido... a loira atômica, sei lá. É, atômica, acho. Que eu ouvi falar alguma coisa que era atômica. Mas faz tempo que você me passou pra tocar essas duas músicas juntos, né, Cacate? Juntas, opa, né? Opa, faz um tempo, sim. Ah, já faz uns 4 meses que você me passou pra fazer essa sequência, né? Então a gente nem sabia que tava na trilha sonora desse filme, não foi isso? Mais ou menos isso mesmo. Não que tenha algum problema, nada contra. O filme deve ser ótimo. Eu não assisti, mas deve ser ótimo. Mas a gente não, a gente tinha essa sequência aqui. Foi coincidência que essa música entrou as duas nesse filme, tanto I Run quanto Major Tom. Ele tem uma trilha sonora boa esse filme. Eu tava vendo aqui, ó, tem David Bowie, tem aquela da 99 Luft Balloons, que é da Nina, tem George Michael, tem a versão de Der Kommissar, Citizen Dust. Tem músicas boas, mas meio, não, não tem nada a ver. A gente não foi, que a gente não tocou essa música por causa do filme, não. Nada a ver, né, Cacate? Exatamente. A gente simplesmente fez a sequência, já tem uns 2 meses que o Cacate me passou, a gente foi adiando 2, 3 meses. Adiando só deu pra tocar agora. Cacate. Oi. Vamos de Cacate Filósofo? Vamos lá, então. Você hoje falou que vai falar sobre a velocidade da alegria e o sentido da alegria na vida, não é isso? Exatamente. Então vamos, eu vou soltar a vinheta, Cacate, e você faz a sua filosofia. Eu quero também ouvir, porque eu sempre quero, sempre gosto de aprender com você. Aí depois você fala, vamos de música quando você terminar. Exato. E eu solto a música aqui. Eu não vou me meter, eu vou até fechar meu microfone e ficar bem quietinho, tá bom, Cacate? Opa, vamos lá. Cacate Filósofo. A velocidade da vida é extraordinário. Tudo que é bom nessa vida é um caminho de luz, um resplendor de boas alegrias, trazendo uma magnetização boa, inspirada. Assim é o sentido de viver melhor. Iremos para um distante futuro de planetas e viajamos longamente nesse mundo. É como se fosse uma onda de música viajando. E nós vamos se elevando, essas músicas vão se encaminhando em nossas mentes e a gente começamos a entrar num mundo das alegrias, das felicidades. Elevamos nossas mentes para a alegria, seremos felizes como hoje, como tantos tempos e longos tempos de vida. A gente crescemos, nascemos e entendemos a vida. A vida, ela é uma superação magnífica. Hoje estamos nós aqui, estamos nós, como nós vemos o movimento, o vento, a brisa, o ar, o ritmo das músicas, e nós começamos a sentir vibrações de vida, alegria, e isso traz um transtorno de alegria muito além da imaginação. Vamos de música. Programa do Cacate. Eu. We'll be right back. Boa música, hein, Cacate? Boa música, sim, maravilhoso. Pilion, Rap, Children. E antes a gente tocou a que você falou aí. É muito boa também, a Silent Circle. Exatamente. Com Touch in the Sky. Opa. Touch in the Night, desculpa. Opa. Essas músicas, eu não sei qual delas duas, o Pilion ou o Silent Circle, era a música daqueles programas de gincana que tinha no domingo de manhã. Não tinha isso? Esses programas de gincana no domingo de manhã? Tem ainda isso, Cacate? Tipo os programas Silvio Santos? É, tinha, né? Agora deu uma parada, né? Mas tem ainda aquele domingo maior? Não, domingo maior, domingo legal? Essas coisas, não? Não, não tem mais. Ah, não? Era o Gugu que é apresentador, isso aí, né? Era o Gugu e era aquele... Ai, aquele que parece o Silvio Santos novinho. Isso, exatamente. Qual que era o nome dele? Era o Gugu. E esse outro era o Celso Portiolli, não é isso? Esse mesmo. O Gugu Liberato, o Celso Portiolli e o próprio Silvio Santos apresentava, né? Exatamente. Nossa, era uma maratona isso, né, Cacá? Você lembra? Começava tipo, acho que 9 horas da manhã e até 10 horas da noite, não era? Exatamente. Tinha domingo legal? Era. E aí tinha tudo por dinheiro... E Portas da Esperança, lembra das Portas da Esperança, Cacate? Opa, claro que eu lembro. Você chegou a mandar carta pra Portas da Esperança? Não, não cheguei. Ah, Cacate, poxa. Eu tenho... Ficou na esperança mesmo, viu? É, você dá risada aí. Eu tenho uma tia. Desculpa, eu não vou citar nomes, mesmo. Eu não vou citar nomes porque, meu... É, mas eu tenho uma tia que ela mandou uma carta pro Porta da Esperança. Ela foi no Porta da Esperança. Aí você pensa, pô, sua tia queria alguma coisa tal dia, ela tava precisando de alguma coisa. Ah, ela quis uma banheira. Uma banheira de hidromassagem, Cacate. Opa, isso dá risada. Ela tirou a oportunidade de alguém que tava realmente precisando de alguma coisa pra risada, pedir, hein? Uma banheira de massagem, de hidromassagem. E sabe o que é pior? Que ela ganhou a banheira de... Eita, nossa, hein? Depois dessa aí também, hein? Ela ganhou a banheira de hidromassagem, depois teve mó trampo pra colocar a casa dela. E depois, olha quantas coisas são, porque ela não precisava daquela banheira. E depois ela até se mudou, acho que ela foi pra um apartamento e, tipo, a banheira deve ter ficado lá, né? Porque depois que tá instalado isso, acho que não dá pra tirar esse e levar pra todo lado, né? Exatamente, isso mesmo. É de dar risada, né? Tá essa com, é uma comédia, né? Tá com soninho, Cacate? Deu um sono aqui, mas foi passageiro. Vamos de música. Não, antes da música, já que a gente tá falando de programa de TV, já vamos pra dica do Cacate, Cacate? Vamos lá, então. Você vai falar... Deixa eu soltar a vinheta, peraí. Dica do Cacate. Dica do Cacate. Você vai falar hoje na dica do Cacate das 7 faces do doutor... Do Dr. LOL, é isso? Opa, 7 faces do Dr. LOL, é exatamente. Vai falando aí que eu vou abrir aqui. Bom, é um bom filme pra quem... É um filme antigo, né? É um filme chinês e de dar risada. É um filme sentimental também. Vamos lá, é um filme estadunidense de... Nossa, é bem antigo, hein, Cacate? 1964, hein? Opa! E deixa eu te perguntar, assistiu isso quando, hein? Esse filme aí... Não foi em 64 que você não era nem nascido, claro, né? Que não. Esse filme foi remasterizado. Não, mas eu acho que você assistiu o original, que é com essa capa aqui do... Essa mesmo. Então é a original, olha aí. Exatamente. Mas você assistiu já era o quê? Década de 80? Exato. Crasso. Nossa, que legal, hein? Crasso. E do que conta o filme? O que que é? Esse filme é um chinês que anda em cima de um burro. Nossa, legal. Já deu risada por aí, já começou. Apesar que esse chinês, ele anda com um círculo dentro do bolso. É engraçado, coisa aí. É bom, quem mas vê, o círculo, era o que? É miniatura? Mas era o círculo de pulga, não? Então, o círculo era miniatura. Ele colocou no bolso, ele colocava no bolso. Mas era os anãozinhos, tipo... Então, agora eu vou te explicar. O engraçado... E esse circo, ele soltava onde ele montava, onde ele queria montar, na verdade. Ele jogava o circo num canto, num lugar grande, que tem espaço, o circo armava e ficava gigante. Que era o Tony Randall, o ator, né? Esse aqui, né? Exatamente. Mas ele não era chinês, ele não era oriental, ele fazia o papel de artista chinês? Mas você vê pela personalidade da capa, a cara do... É um chinês, pode ver. Ah, o personagem do filme, né, meu amigo? Nossa, olha que bacana, isso, hein? Isso. E aí você vê que é um grande filme, muito bom. Vamos ver ele, uma imagem dele como o Dr. Law, se a gente acha. Bom, mas esse... toda direção é do... a direção do filme foi do George Pal. Hey, Pal. George Pal. E teve o Tony Randall, tinha o Mago Merlin também, né? Exatamente. A Serpente Gigante, a Medusa. Isso, aí é o estranho. Aí tinha o Abominável Homem das Neves. Certo. É isso aqui? Exatamente, opa, aí, ó. Tá vendo? Nossa, um óculos redondinho. Que trampo de maquiagem, porque ele não era oriental. Ah, então ele não era. Então eu vejo como chinês. Ele era chinês no filme, o personagem, mas isso. O ator não era, não. Tá, montagem. Olha, ele fazendo todas as caras. Olha. Ele fazia um monte de cara. O cara é um profissional, fazia todas as caras. As 7 faces do Dr. LOL. Magnífico, cara. Bom filme, então. Bom filme. Vou procurar, hein? Procura aí que você vai. Vou gostar. Bom, e você achou aí a Moonlight Shadow, né? Exatamente. Que musicão, Cacate. Que musicão. E vamos tocar então a Mike Oldfield e a Maggie Rayleigh com Moonlight Shadow, Cacate? Vamos lá então. Você recomenda a música? Recomendo a música. Então vamos lá, Moonlight Shadow aqui no programa do Cacate. Eu. Programa do Cacate. Eu. Programa do Cacate. Eu. I'm not your Juliet, and you're not Romeo, but I will love you, baby. Time will show. My broken wings to your alibis. Cry 90 tears, no sacrifice. Broken souvenirs in paradise. Oh, I never promised you love. Oh, when my heart is not enough. Oh, it's like an ocean of love to me. I'm my ship alone. Old memory, back to Babylon. In my fantasy, gonna lock my heart and losing the key. Oh, I never promised you love. Oh, when my heart is not enough, it's like an ocean of love to me. Caramba, Cacate, essa música aí é invocada, hein? Tirou lá do fundo do baú essa aí, hein? Nossa, poxa, música vida. Invocadona, hein? Que produção, que, como você disse, que montagem, hein? Bela montagem. Você sabe que essa música aí eu não sabia. Olha só como a gente vai descobrindo as coisas aos poucos. Eu fui procurar aqui na internet agora e eu vi a cara do sujeito e é o mesmo cara do You're My Heart, You're My Soul, cara. Combinou, né? Vamos tocar aqui uma deles pra gente. Vamos tocar uma que a gente não tocou. Pra gente até pôr ela aqui de fundo. Porque é o mesmo cara, o mesmo sujeito. Eu vou primeiro pôr a música, porque o nome dele é difícil de falar. Eu sei que é o mesmo cara. É o mesmo cara. E ele fez muito sucesso com o Modern Talking. E essa Blue System, eu lembro que aqui no Brasil tocou muito também, hein, cara? Opa! Essa música aí, Cacate, é deles também. Vamos adiantar um pouquinho aqui pro pessoal ouvir o refrãozão dele. Olha, é que essa música é a versão original de 12 polegadas, então ela tem um monte de introdução, mas vamos lá. Esse aí era o outro vocalista, certo? Certo. Era o... Ah, tá aqui o nome dele, Thomas Anders. E esse cara que é o do Blue System, que é o desse daí que vai cantar no refrão, o do Modern Talking, é o... Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. Eita, que nome difícil. Dieter. Você é alemão, né? É, no mínimo, se eu já ver pelo nome, o significado do nome já traz uma significação, vamos dizer. Né? Demais essa música também, hein? Boa música. Então, mas eu acho que no Blue System, eu não sei direito como funcionava, mas no Blue System parece que até ele cantava mais. Mas como eu falei no começo, isso daí é independente de tocar duas, três músicas dele, não muda. Que no Modern Talking eles usavam muito. Olha aí, ó. Eu lembro que o vídeo dessa música tinha até, do Brother Louie, tinha até umas coisas meio de máfia, né? Um negócio assim. Era bacana o vídeo dele, era uma história meio de amor, sei lá. É, mas era num bar meio escuro. Eu preciso ver isso daí. Cacate, você falou que tem uma correção pra fazer, né? Da edição do programa. Qual que é? É a... Você falou, né? Agora que eu tinha falado que era 22, você falou que é qual? Ah, no 23. Ah, é a 23, então? É a 23. É isso mesmo? Ah, então tá. É a 23, tá passado o recado. Pô, oh, chegamos no fim, Cacate. Chegamos no fim. Que pena, né? Tava tão legal esse programa. Exatamente, tava tão bom. Mas já estamos chegando ao fim. E você tem mais algum recado? Bom, eu mando um abraço pra todos aí. E um belo dia, uma bela tarde, que já tá de tarde, escurecendo. Que seja um repleto dia maravilhoso para todos. E como dizia a criançada lá no show da Xuxa, um beijão pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Tudo de ótimo é acontecimento, muito bom. Então tá bom, Cacate. Até edição que vem. Tchau. Tchau, boa sorte. You're no good, can't you see? programa do Cacate. Eu. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me.